não copiei o Oxalá 6212. Afirmo, está livre, Oxalá 6212 é o número 1. Centro, gol, controle, gol 354180, parou no 60. Alô, de gol no 354, acione identificação, desça para o nível 050 e está autorizado após o desvio PRO de Itapes. 050, Itapes, vote 354. Motor chamador, boa noite, Rio 5974. Rio 5974, contato radar de decolagem, suba para o nível 340. Autorizado PRO de Leda. Direto Leda, Rio 5974. Muito obrigado. Gol 354, correm à esquerda de Itapa, eles estão a afirmativo, está chovendo e a pista molhada hoje na 6212. Controle, boa, é o azul 5001. Azul 5001, contato radar decolagem, suba para o nível 320. Após 2000, autorizado o Pro Adelaida. Após 2000, Pro Adelaida, obrigado. Chanel 6212, completa sinal do procedimento, e chamentou em Salvador, 118, decimal 612. 2612, obrigado, boa noite. 354, está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 1-0, desça para 2000, fez com ajuste no 0-5. 2000-0-5, 354. Azul 2534, acione identificação, desça para o nível 050, o ajuste em Salvador no 095 e após desvio vai na proa de Itapê. Livre de Gio, Rio 5974, e chama agora Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Autorizado Rio 251, 238, Rio 5974, boa noite. Controle autoriza direto a Motiva para evitar formações, o azul, 5001. Controle ao Rio 5972, boa noite, transfere. Azul 5001 ainda mantém a proa de lei da guarda e coordenação. É, aí não vai dar mais a coordenação, amigo, aí nós vamos ter que manter a proa aqui para evitar. É, está livre de desvio, Rio Azul 5001. Rio 5972, decolado, está em contato radar, suba para o nível 360, na saída Salvona. Salvona 360, viu? Tram 3152, boa noite, acione a identificação, chegada a Balmediono, desça para o nível 060. Ative. É, o azul 5001 está sobrando a proa 240 da presente. Pede, azul 5001. Azul 5001, após desvio, vou ir na proa de Motiva. Tá voando agora na proa de Motiva, então, 5001. Certo. Azul 4959, está 8 milhas para a posição Coral. Serviço radar encerrado, mantenha o nível 140 e chame Ilhéus na frequência 120.1. Azul 4959, controle. 4959, está meia dúzia de milha para Coral, serviço radar encerrado, mantenha o nível 140 e chame Ilhéus na frequência 120.1. Controle Azul 2534. Prossiga Azul 2534. Passando de voo a Duna, senhor, pode ser? 2534. Prezado, Prozi Duna, desça para 2000 pés com ajuste no 095, de forma estabilizada na final do ILS XOE. Ok, voa Duna, desce 2000, ajuste no 095, de forma estabilizada, final da X-Way, Azul 2534. Estabilizou, 354. No 354, completa aproximação, chame a Torre Salvador, 118 decimal 612. 612, 1354. Azul 5001, chama agora Recife, frequência 125.1 e alterna 123.8. Recife 1251, alterna 238, Azul 5001. Rio 5972, mantenha a proa de laser, chama agora Recife na frequência 125.1 e alterna 123.8. 3152, autorizado ao final do ILS XOE, número 2 na aproximação, desce para 2000 pés com ajuste no 015. 2015, autorizado ILS, na 3152. Salvador, boa, 3600, que é Bravo. 3600, boa noite, acionei identificação. Confirme quantas milhas para concluir o desvio? Mais 5 milhas, está pronto, pode voar. 3600, está autorizada a descida para o nível 120. 120, 3600. Controle, Salvador, Xanel 6224, boa noite. Boa noite, Xanel 6224, contato radar de colagem, saída PUCA, subiu para o nível 190. Saída PUCA 190, Xanel 6224. Xanel 6224, tem condições de voar Conde, da presente? Afirma, Xanel 6224. Foi na Pro de Conde, subindo para o nível 190. Na Pro de Conde, subindo a 190, Xanel 6224. Boa noite, bateria do 2224. Acione a identificação. O ajuste em Salvador no 015. Chame no ideal desse dado. Ah, o bateria 2224. Realizando o procedimento 2534. Azul 2534, completa aproximação, chame a torre Salvador 118 decimal 612. 186, obrigado, boa noite, 2534. Controle, muito boa noite, Federal 9973. Federal 9973, contato radar de decolagem, subiu para o nível 360, autorizado legal. Controle, Leda, o Federal 3600, será necessário mais desvio pela esquerda? Negativo, senhor. A gente está tentando desviar para a esquerda, agora a gente está passando pelo meio mesmo. Está na proa, vai voltar para a proa de Bombete. Foi na proa de Itape, está 3600, está reautorizado a descida para o nível 060. Ok, 0060, vai voar por distância. Mais 10 minutos Salvador, boa noite. O Azul 2774. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba para o nível 160, vem na proa de coral. Subindo para o 160, agora na proa de coral, Azul 2774. Autorizado na Pro de TAP, passarei 2224. No ideal, desça para o nível 120. Atenção, está no ideal 120, passarei 2224. Controle, eu chamei a 6224, repito antes, desvio, Pro 020 por 20 milhas. Está livre de desvio pela esquerda, eu chamei a 6224. Livre de desvio, eu chamei a 6224. Então 3152, completa aproximação, chame a 2 Salvador, 118 decimal 6. Oi também, Sudai. Gol 1098, boa noite, aciona a identificação, chegada Balmeia de 1, desça para o nível 130 inicialmente. Sete. Passarei do 2224. Federal 9973, chama agora Recife, frequência 125 decimal 1 e alterna 123 decimal 8. 251-232, boa. Boa. Pode prosseguir na descida, está 3600. 3600, está autorizado a final do ILS XOE, desça para 2000 pés, o ajuste na 0 no 5, informe estabilizado. 2000 pés autorizado, está livre da restrição em TAP? Afirma, está livre. Ok, 1015 é esse ajuste? Afirma, 1-0, 1-5. Ok, 1015 ajustado, na ponte de Duna, descendo para 2000 pés, 1-0, 1-5 ajustado, tá? 3600. Passagem do 2224 na ponte, agora. Passagem 2224, na pro de TAP, desça para o nível 050. Gol no 098, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 18 milhas com rumo nordeste, cruzando o nível no 40 e descendo para o 050, é um Alfa Tango 72. 72, é 1090. Gol no 098, reduza a velocidade para 2409. 2409 do nosso 098. Salvador, SAM 4732, decolado na cúmula, sexto. SAM 4738, boa noite, contato radar, suba para o nível 390, após 2000 pés, está autorizado o COGBOT. Ok, após 2000 pés, estamos autorizados o COGBOT, SAM 3438. Série do 2224, está autorizado ao final do ILS X-Ray, número 2 na aproximação. Desça para 2000 pés com ajuste no 0 no 5. 2000 pés no 0 no 5, número 2 no pouso. Livre, está pronto. Afirma, está livre. Muito obrigado, 2224. Vou no 098, quantas milhas para concluir o desvio? Já estou virando para o ITAP. Está autorizado. A prova de ITAP descida para o nível 050, gol no 098. 050, ITAP na mão. Salvador, 6224, próximo avião descida. Xené 6224, está agora afastado para a posição com de 7 milhas, serviço radar encerrado. Informo que temos um tráfego com Aracaju, a sua posição de 12 horas, 28 milhas, rombo posto, subindo até o nível 180. Ordena a sua descida agora com Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, obrigado, uma ótima noite, 62, decimal. Boa noite. Salvador, azul 2774. Salvador, 4731, solicita proa de frotir devido a formações. Confirme para o controle. SAM 4732, solicita proa de frotir para livrar formações. SAM 4738, aguarde, está autorizado o desvio de formação, aguarde a autorização da proa de frotir. Autorizado desvio, SAM 4738. Patrulha Azul 9774. Azul 2774, prossiga. Precisa desvio à esquerda da rota, mas 70 milhas também é desvio de formação. Certo, está autorizado o desvio pela esquerda, o azul 2774. Obrigado, 2774. Stan 4738, o centro autorizou o PRO de Abuco. Abuco da presente, muito obrigado, Stan 4738. Está estabilizado, 3600. 3600, completa a aproximação, chama 2 Salvador, 118 decimal meia dúzia. 118 meia dúzia, tá bom, ótimo trabalho, senhor. Comete. Departure Benoit, Epcal 024, airborne, 1500 feet. Unidade Portugal 024, weather contact on departure, climb level 350, on moment departure. Climb level 350, on moment departure, Epcal 024. Voo no 098, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés com ajuste no 095, informe estabilizado. 2015, chamarei estabilizado no 098. Stan 4738, chame agora Recife na frequência 126.85 e alterna 125.45. 125 alternado, 125.45. Muito obrigado, Stan 4738. Azul 2774, mais quantas milhas para completar o desvio? Azul 2774, controle? As quantas azul 2774? As quantas milhas o senhor necessita para terminar o desvio? Agora já retornando a proa da rota, azul 2774. Sente. É Portugal 024, request heading 260 to avoid the weather. You're clear, heading 260, é Portugal 024. Heading 260, é Portugal 024. Estabilizando no 2224. Completa aproximação, chame a torre de Salvador, 118 decimal meia. 118 meia, boa noite. Boa. Azul Azul 2713, boa noite, está em contato o radar passando por São Conde. Foi na proa de Bonfo para a chegada Bonfo, chame no ideal descido, ajuste no 015. Pode ir Bonfo, ele fecha. Portugal 024, after deviation, fly heading, cogable position. Okay, mas tem um contato, caso vocês não lembrem, vai? Cogable, Portugal. Tá, se eu fazer o recycle. Oxalá 6074, boa noite, acima de identificação, chegada ao Palmed 1, desça para o nível 050. Palmed 1, descendo a 050, como vai na sua de Palmed, para ele vir para a formação de relação com a porta? Autorizado por onde Palmed? Direto Palmed, Oxalá 6074, descendo para o nível 050. Uno 098, completa aproximação, chame a torre de Salvador, 118 decimal 6. 18.6 até já. Nodo Repcal 024, request direct to Dilu position to Vaguera. Portugal 024, you are clear deviation. Proceeding to Dilu position, Repcal 024, muito obrigado. Azul 2774 está agora 7 milhas para o Travé de Coral. Serviço radar encerrado, mantém o nível no 60 e chamilhar na frequência 1201. Portugal 024, contact now Recife Center, frequency 126.85, if unable 125.45. Recife Center 126.85, unable 125.45, Portugal 024, boa noite, muito obrigado pela correção. Boa noite, bom voo. Na 6074, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste na 095 e forma estabilizada. 2.000 pés para o ILS X-Ray, para uma duna para final, senhor? Autorizado para o de duna. Para o de duna, então, descendo para 2.000 pés, autorizado aqui, na 6074. Para descidas do 27 no 3. Azul 2713, azul. Está autorizada a descida para 4.000 pés, o ajuste no 015. 4.000 ou no 015. 27 no 3. Foxtrot Azul 2940, aciona a identificação, chegada bom médio 1, desça para o nível 060. Sete está livre, desvio Azul 2940. Do 2940 está em missão transporte de ovos. Controle Azul 27 no 3, autoriza da presente por 8000 na apresentação da frente. Autorizado, desvio Azul 27 no 3. Azul 2940, mais quantas milhas para concluir o desvio? Confirme 2793. Azul 2940, quantas milhas para terminar o desvio? Certo, para desvio mais 20 milhas, está reautorizado sua descida até o nível 120. Azul 2713 está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, ajuste no 05, informe estabilizado. 2000 pés, 005, informe estabilizado. Controle 27 no 3, vai fazer o desvio então pela direita pro A240 até passar o través de pelo e aí após o Aduna, ok? É, está autorizado, Azul 2713. Claro. Certo, Azul 2940, a prova de Itapê. Afirmo. Laredo 2222, boa noite, acione a identificação, chegada a MAN, descendentemente para o nível 130. Azul 6074, completa aproximação, chame a Torre Salvador, 118, decimal 6. Poxa, 6074, 186, confirma? Afirmo. Obrigado, bom trabalho. Azul 2940, está reautorizado, descida para o nível 060, reduz a velocidade para 2409. 2409, confirme o nível autorizado? Nível 060. Saído 2222, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2209. Número 4, 2209, reduzindo o barco, 2222. Azul 2940 está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 5, informe estabilizado e após de vivo na prova de Duna. Autorizado X-Ray. Período 2222 está reautorizado, descida para o nível 060. Azul 2940, copia o controle? Aparelho 2222, estação vetor para sequenciamento. Mantenha a presente pro, seu limite é radial 270 do VS Salvador. Mantenha a presente pro, a 270 de Salvador 3. Azul 27 no 3, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118 decimal 612. 112, valente. Aparelho 2222 está 20 milhas oeste de Duna, reassume navegação na proa de Duna, descida para 3 mil pés com ajuste no 0 no 5.